vinha de Nabote, um sonho guardado. Acabe desejou, mas o coração era amargurado. Guarde-me, Senhor, a herança que é minha. Nabote se firmou, a promessa divina. Ó Senhor, escuta o clamor. Na luta pela fé eu encontro amor. Mesmo em tempestade, firme eu estarei na herança eterna. Teu nome exaltarei. Jezabel armou com traição no olhar. Mandou que o inocente viesse a tomba. Mas o céu observou e a voz do Senhor trouxe a Elias com a verdade e temor. Ó Senhor, escuta o clamor. Na luta pela fé eu encontro o amor. Mesmo em tempestade, firme eu estarei na herança eterna. Teu nome exaltarei. Cães lamberão o sangue do que fez mal. Mas ao que se humilha, a graça sem igual. Encontramos a paz. Ó Senhor, escuta o clamor. Na luta pela fé eu encontro o amor. Mesmo em tempestade, firme eu estarei na herança eterna. Teu nome exaltarei. Vinha de Nabote, a fé não se esvai. A herança é de Deus, em Cristo eu sou capaz. Ó Senhor, escuta o meu coração. Na luta e na vitória, és minha salvação.